Neguinha falando sério mesmo, larga no meu pé. Deixa eu viver minha vida. Neto LX. Neto LX. Já decidi não me procure mais. Eu tô solteiro e minha vida mudou. Não adianta me correr atrás. Já te falei que tudo acabou. Tá me procurando, tá me investigando. Faz uma coisa, tá me melhorando. Essa vez não vem, tu perdeu a fé. Vou te explicar, então entenda. Show! Eu tô curtindo porque eu tô solteiro. Tô na balada porque eu tô solteiro. Comendo água porque eu tô solteiro. Eu tô com as gatas porque eu tô solteiro. Tô no bailão porque eu tô solteiro. Fazendo farra porque eu tô solteiro. Dormindo fora porque eu tô solteiro. Tô curtindo a vida porque eu tô solteiro. Sai da minha vida, me deixa em paz. Vai, vai, vai, eu tô solteiro. Me deixa em paz, filha. Já decidi, não me procure mais. Eu tô solteiro e a vida mudou. Não adianta me correr atrás. Já te falei que tudo acabou. Tá me procurando, tá me investigando. Se faz uma coisa, tá primeiro olhando. Dessa vez não venha, tu perdeu a fé. Vou te explicar, então entenda. Show! Eu tô curtindo porque eu tô solteiro. Tô na balada porque eu tô solteiro. Comendo água porque eu tô solteiro. Eu tô com as gatas porque eu tô solteiro. Tô no balão porque eu tô solteiro. Fazendo farra porque eu tô solteiro. Domingo fora porque eu tô solteiro. Tô curtindo a vida porque eu tô solteiro. Vai, filha, me larga no meu pé. Vai, vai, vai, vai. Depois eu faço um pix na sua conta e tá tudo certo. Eu tô solteiro.